Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Aí, Júnior Farias, estremece. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Assim, ó. Aqui o rock é outro nível, curtindo Santorini e o imbatível. O bagulho é louco e nosso bonde é feroz. Junta toda a concorrência, não dá metade de nós. Só aquecendo, nosso bonde é foda, mano. Vai vendo, só aquecendo, nosso bonde é foda, mano. Aquele pig. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sapata, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sapata. Foi mexer com quem? Júnior Santorini e DJ Fabrício Imbatível? Toma, toma, irena. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, assim, ó. Aqui o rock é outro nível, curtindo Santorini e o imbatível. O bagulho é louco e nosso bonde é feroz. Junta toda a concorrência, não dá metade de nós. Só aquecendo, nosso bonde é foda, mano. Vai vendo, só aquecendo, nosso bonde é foda, mano. Aquele pique. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sapata, passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone, eu dou carona no final. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. O DJ Lohan tá cheio de moral, só toca putaria fazendo cara de mal. O DJ Lohan tá cheio de moral, só toca putaria fazendo cara de mal. Fazendo cara de mal. Esta é mais uma produção do DJ Júnior Farias, diretamente de Coraci. DJ Lohan que tá tocando. Eu passei um creme Angel, ela gostou do cheirinho. Ai, que linda, tá olhando pra mim. Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Só pra Patricinha que se sente, só pra magrela e abusar. De risadinha pro lado, cabelo arrepiado. De copo pro alto, moleque enjoado. Risadinha pro lado, cabelo arrepiado. De copo pro alto, moleque enjoado. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone, eu dou carona no final. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. O DJ Lohan tá cheio de moral, só toca putaria fazendo cara de mal. O DJ Lohan tá cheio de moral, só toca putaria fazendo cara de mal. Fazendo cara de mal. Passei um creme Angel, ela gostou do cheirinho. Ai, que linda, tá olhando pra mim. Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Só pra Patricinha que se sente, só pra magrela e abusar. De risadinha pro lado, cabelo arrepiado. De copo pro alto, os moleque enjoado. Risadinha pro lado, cabelo arrepiado. De copo pro alto, os moleque enjoado. Passa com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Senta

rock é doido e a pressão vai começar. O rock é doido e a pressão vai começar. Família Atitude que tá em ação. Traz logo o Red Label pro rock fica loucão. Chama as bandida, bota no camarote. Pode trazer Vulcano, pode trazer Ciroc. Aqui em Tupanema essa família curte assim. Família Atitude, o rock não tem fim. O bonde tá mil grau, aqui tu vai endoidar. O rock tá formado, aqui é nós por cá. É muita pressão, é muita pressão. Família Atitude que tá em ação. É muita pressão, é muita pressão. Família Atitude que tá em ação. MC Vini na voz, DJ Mike e DJ Dulho na produção. Dulho. O rock é doido e a pressão vai começar. O rock é doido e a pressão vai começar. Família Atitude que tá em ação. Traz logo o Red Label pro rock fica loucão. Chama as bandida, bota no camarote. Pode trazer Vulcano, pode trazer Ciroc. Aqui em Tupanema essa família curte assim. Família Atitude. Deixa vir, eu te avistou, não tem pra onde correr. Deixa vir, eu te avistou, não tem pra onde correr. Se o bonde te pega, tua xereca vai ver. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega na minha piroca e eu pego na tua xereca. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega na minha piroca e eu pego na tua xereca. Tô te vendo, então se esconde. Tô te vendo, então se esconde. Joga a xereca no bonde, no bonde, no bonde. Joga a xereca no bonde, no bonde, no bonde. Joga a xereca no bonde, no bonde, no bonde. Joga a xereca no bonde, no bonde, no bonde. Te vendo no estúdio super eletrizante do Acará. Deixa vir, eu te avistou, não tem pra onde correr. Deixa vir, eu te avistou, não tem pra onde correr. Se o bonde te pega, tua xereca vai ver. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega na minha piroca e eu pego na tua xereca. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega na minha piroca e eu pego na tua xereca. Júnior Santorini. O nome dela é Jennifer. Eu me conto que ela não te ia ver. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu me conto que ela não te ia ver. Mas ela faz umas baladas, porque eu não faço como ser. Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou desligar. Júnior Santorini. O nome dela é Jennifer. Eu me conto que ela não te ver. E não é minha namorada, mas poderia ser. Sem você, não tem nenhum sentido.

Eu te quero ver, menina, menina. Eu te quero ver, menina. Sistema Transformers Evolution dá um show. E vem do Acará com toda a força, arrastando a multidão. Carreta, balela, sal de Evolution, a mais nova sensação. Vamos de volta. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. Vem, vem curtir, vem dançar, você vai se amarrar, esse som me conquistou. Vem, vem curtir, vem dançar, você vai se amarrar, esse som me conquistou. Eu te quero ver, menina, menina, eu te quero ver, menina. Eu te quero ver, menina. Sistema Transformers Evolution dá um show. E vem do Acará com toda a força, arrastando a multidão. Abençoa do Palmeiras, garrafa caiu no chão e hoje eu sou menos. Abençoa do Palmeiras, garrafa caiu no chão e hoje eu sou menos. Abençoa do Palmeiras, garrafa caiu no chão e hoje eu sou menos. Garrafa caiu no chão e hoje eu sou menos. I need you, but I'm down for you always.

amigas. E hoje tem baile, no baile do Top Live. As novinhas tão suave, tem um whisky marola. Pra elas ficar tarada, quando o DJ solta o beat, elas ficam danadas. Elas desce safada, elas quique e não para. Elas desce safada, elas quique e não para. É só cair nas bandida, é só cair nas bandida. Eu vou partir pro Pop Live que a novinha se acaba. Elas desce safada, elas quique e não para. Elas desce safada, elas quique e não para. Eu vou partir pro Pop Live que a novinha se acaba. É só cair nas bandida, é só cair nas bandida, é só cair nas bandida, é só cair nas bandida. DJ Paulinho da Adidas Produções. MC Kioshi, caraca, mané. Ei, DJ Paulinho. Chama suas amigas, e hoje tem baile. No baile do Pop Live, as novinhas tão suave. Tem um whisky marola, pra elas ficar tarada. Quando o DJ solta o beat, elas ficam danadas. Elas desce safada, elas fiquem não para. Elas desce safada, elas fiquem não para. Quero que você é se exploda e que a minha bunda cresça. Manda ver, Júnior Farias. Chegou! Sucesso fala mais alto. Sou o DJ Júnior Farias e Coaraci, Belém do Pará.